o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre os seus. Deus criou o homem para ser adorador e deu-lhe um coração que é voltado pro louvor. E nos deu liberdade pra escolher o que fazer. E nós já escolhemos que é louvar com glória e poder. Glória, oh glória. Cantem povos, tribos, línguas e nações. Glória, oh glória. Cantem povos, tribos e nações. Encheu o seu povo de um som para o adorar e nos deu poder para as nações abençoar. Fez-nos povo eleito e escolhido pelo amor, e não há outro povo com a alegria do louvor. E nos deu liberdade